Aumenta o som e piso fundo pra chegar com os camarada. Várias rimas por segundo, ninguém pode falar nada. Mais trocas de palavras, menos balas são trocadas. Dividindo eu dividi, vezes anos de estrada. Várias fitas esquisitas, várias fitas tão erradas. Mas quando o juiz apita, ninguém pode falar nada. Se juntar os que agitam, os que resolvem na porrada. Fique surdo, fique mudo, fique fora da jogada. O vento vem, fumaça vai, até atrai a molecada. Por cultura ou por loucura, ninguém pode falar nada. Dinheiro faz dinheiro, atrai a mulherada. Mantém a polícia longe e o comércio da quebrada. Uns vivem um pesadelo, outros um conto de fada. Melhor deixar no gelo, ninguém pode falar nada. Malandro que é malandro, mano, nunca dá mancada. Perigoso é cotovelo quando a boca tá fechada. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. Luzes azuis e vermelhas enfeitam a quebrada. Gatos pulam pelas telhas, ninguém pode falar nada. Comparando o IML, a algema não é nada. É melhor salvar a pele, já que a pena é pesada. A atitude proceder é lei em qualquer quebrada. Muitos pagam pra morrer, ninguém pode falar nada. É tão fácil se envolver, bem mais fácil se perder. É tão fácil de entender, você acha que é piada. Muitos sobem, outros descem, todos se conhecem, aprendem enquanto crescem. Ninguém pode falar nada. Quantos enriquecem, alguns até merecem, mas erram quando esquecem. Um homem na estrada, Lacoste, Gucci, Prada, tendência da quebrada. Faz bem pra aparência, ninguém pode falar nada. Verdade ou consequência, maldade ou consciência, mas muita influência pesa uma tonelada. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada. Ouvi o bumbo bater, roda cromo rebaixada. Quem tá dentro do fumê, ninguém pode falar nada. Faz retrovisor tremer, sua marca registrada. Todos ouvidos atentos, todas antenas ligadas. No rio de piranha, longa estranha caminhada. Jacaré nada de costa, ninguém pode falar nada. Não faz sobrar um peixe, já que a rede tá furada. Pouca coisa que interessa e muita conversa fiada. Verdade ou monopólio, como água e óleo. Escolhe um repertório e ninguém pode falar nada. Sucesso lembra sorte, sorte lembra jogo. O jogo é contra a morte, já que a carta tá marcada. Protegendo e servindo, vários manos vão sumindo. Várias casas vão caindo, ninguém pode falar nada. A justiça é eficaz, traz a paz para a quebrada. Ela só quer um pouco mais, porque é mal remunerada. Ninguém pode falar nada.